Vês, ninguém assistiu ao enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem, que nesta terra miserável vive entre feras, sente inevitável desejo de também ser fera. Ao resto eu não lembro. Pô, mas já lembro. O poeta é um sonhador. Sonha tão completamente que sonha... Como que é? Não lembro. Você... É um fingidor que finge tão completamente. Não, um poeta é um sonhador. Mas o poeta não finge, ele é um sonhador, gente, pera. Ó, o poeta é um sonhador, sonha tão completamente. Fingidor, ele finge. A morada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém... Então, após a música do Cartola, o próximo candidato a falar é você. Pode vir.